elevado, né, na figura de prefeito, né, aqui da cidade. Então, é possível esperar e ver como vai ser o comportamento, tanto do eleitor da cidade como do eleitor interior, com relação a esses dois nomes nas eleições. E, claro, tem a terceira via, que é o que se colocou como terceira via, pleiteando essa casa. Mas o fato é que a disputa aqui ela acontece em distância entre ambos. O prefeito e o deputado, agora o candidato a prefeito. O Daniel, o Antônio Sérgio também está aqui. O Antônio Sérgio depois a reunião. O que é que o Sérgio que você está aqui? Trazendo agora informações também sobre esse recebemos das campanhas eleitorais que estão no Brasil. Então, vamos aguardar.